Ah, cara, essa é a famosa. Vai, cara. Essa porra, começar logo, vai. É, meu áudio tá bom? Vocês falaram que tá dando retorno? Não, era do Rafael, tá dando. Alguma coisa aconteça, começa. Tá bom, vamos lá, que merda são essas, Eunuco, que você mandou pro e-mail? Um jarro cheio de... Não, gás, não, cara. Importa o que o Eunuco mandou. Caralho, Super. Porra. Vamos começar essa merda. Depois ele explica pra você. Não. O mais legal é o foco, né, o Léo? Vamos começar, beleza? Eunuco, e esse e-mail aqui? Eu não tô entendendo, cara. Tô falando, cara. O cara tá cagando pra gravação, né, cara? É muito candidato a Dadá, cara. Muito candidato a Dadá. Vamos lá, vai. Foco. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje, além de estarmos aqui com os nossos habituais amigos, Inferno. Oi. Joker. O bobo, palhaço. Eunuco. Aqui sofrendo preconceito. Super. Diga. Moi. Pica-pau é o maioral. E Sorg. Ueba. Estamos com nossos ilustres convidados. Um convidado ilustre que já é da casa, então já mija de porta aberta e troca o canal da televisão, que é o Daniel HDR. O mundo não acabou em 2012, acabará no último ano. O ano do Dadá. Até o Petu, Brutus. E nossos queridos convidados do CocoCast, o senhor Felipe 5 Horas. Oi! E o senhor Barba Magnética? Tudo drogado, hein? Cara, você não viu a metade, Barba. Vai ser foda. Cara, com o podcast Barba... mais atualizado do mundo. Barba Magnética é um bicho muito fino. Engraçado. Eu, toda hora que eu olho, eu dou risada também, cara. Eu boto no mudo aqui o microfone. Chega, foco! Queridos ouvintes, hoje, em mais um teste, a minha saúde cardíaca, com incríveis 10 participantes do podcast. Vai morrer! Nós teremos, para a alegria da família brasileira, mais uma edição da cúpula dos crossovers, onde as personagens entram e apenas um sai. Desespero! Obrigado, Nuno, pela trilha. Rapidão, Léo, rapidão. A gente tá com esse podcast marcado faz um tempão. Aí o Inferno no chat. Não começa por mim, não escolhi meus personagens. Não, mas você tinha alguma dúvida de que ia acontecer isso? Eu tô na dúvida. Não, e aí, tá, devido, cada um vai escolher um personagem, né? Cara. Se não, aí... escolher um personagem, né? É muita gente, né, velho? Não, cada um escolhe... Assim, cada é, uma luta. Vamos falar dois. Você bota dois personagens e a gente discute o que ia acontecer. Ah. E o Inferno deve estar assistindo o X-Video, então ele tá pensando, Regina Rizzi contra o Diana. Não, aí o Inferno demora pra escolher. Quando escolhe um igual que um de nós escolhemos. Não, pra falar a verdade, eu tava vendo o gameplay do Kratos, cara. Até pensei em escolher ele, mas eu pensei, não, é muita coisa de Creed escolher o Kratos. Vou escolher esse já teve umas 15 lutas com o Kratos. É. E o Lobo ganhou todas. Vale. Boa, então vamos começar. Já que eu ia seguir a ordem da cara de vocês no escape, mas já que o Inferno, como de hábito, não veio preparado... Joker, por favor, o senhor comece com o nosso primeiro embate da noite. Cara, eu fiz uma lista, não sabia que ia vir tanta gente assim. Eu fiz uma lista, cara. Passa a cola. Cara, até... Põe ela no chat. Deixa eu dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Cadê o copiar? Porque no meu Ctrl não tá funcionando. Ó, copiar, colar. Deixa eu ver um outro aqui. A gente pode começar com isso? Tá bom, fala. Caralho, Dadá, tu tá escolhe bom, uma, tá, tu não precisa colar. Pera aí, porra. De Tolkien na porra do chat. Escolhe um. joga na começar, mesa. Vamos começar aí com esse Mega Man Astro Boy aí, cara. Tá animal. Beleza, fechou. Mega Man Astro Boy aí, ó. O Felipe não, escolheu. Eu não ia escolher esse. Não é a minha vez. Ai, caralho. Fala, filha da porra. Puta que pariu, né? Eu vou abrir uma cerveja, tá foda. É só pra ser do contra. Cara, eu vou escolher um aqui que pra mim faz muito sentido. É Hong Kong Fu versus Darkwing Duck. Não teve esse crossover. A gente mexeu com outros. Não os dois, não um contra o outro. E vocês viram como eu escrevi Darkwing Duck, né? Eu vi, meu cérebro fundiu. O seu Hong Kong Fu também tá muito bom. Sorg, você vai fazer o post? Pega o Hong Kong Fu e o Darkwing Duck e coloca no post, por favor. Eu tenho até medo de jogar isso no Google, que ele vai mostrar, cara. Muito bem, senhores, então vamos lá. De um lado temos o lutador canino Hong Kong Fu e de outro temos... A noite, a vingança, o pato Darkwing Duck. Eu sou a noite. O que aconteceria? Primeira pergunta, é Hong Kong Fu com um gato ou sem um gato? Jurei que o inferno ia perguntar, Hong Kong Fu com preparo ou sem preparo? Ali é que tá, o preparo dele é o gato. Que o gato que sabe, ele sabe. Ah, vai o Hong Kong Fu com gato contra o Darkwing Duck e o Capitão Boing. Porra, Capitão Boing é muito foda, né, cara? Capitão Boing já é porra do grupo. Não, versus o Robopato, na verdade, né? Vocês lembram do Robopato? Lembramos do Robopato, que falava baboseiras e se transformava. Mas o foco é o Darkwing Duck e o Hong Kong Fu. Hong Kong Fu com o seu carro que se transforma no que ele quiser e seu livro Hong Kong do Kung Fu versus Darkwing Duck. E aí? Mim, e aí tá... que eu achava que eu era velho e não lembro nem dessa porra desse desenho, velho. Puta que pariu. Quem mais falou? Eu falei, eu. Enquanto o Sorg fala, eu passo uma cola pro HDR, dá uma olhada no cu. Pra mim já deu o Darkwing Duck. Primeiro, se for colocar o Capitão Boing, já era, porque o Capitão Boing é foda pra caralho. E é porradeiro, né, cara? É, e segundo que o Darkwing Duck tem as melhores falas, cara. Eu tava lembrando agora. Que o Super leu um monte no podcast que a gente gravou. Eu sou a taxinha na sola da pedra da vilania, alguma coisa assim, cara. Eu sou a espinha inflamada da bunda de não sei o quê. Ele tem as melhores tiradas. Ao contrário do pata, porque eu sou a noite. Eu sou o medo à noite. É, pra mim é Dark Knight. Eu sou seu pior pesadelo. Sim, a voz do Darkwing Duck é muito mais agradável e você entende, você não precisa de legenda. É a voz do Kiko, né? Vem cá, voz do do Hong Kong Fu é a voz do seu peru? A voz de quem? É a voz do seu peru, agora que eu tô lembrando, é verdade. É verdade, é a voz do seu peru. Acho que o Darkwing Duck agora, é do seu Madruga, cara. Não, é do Kiko. É do Kiko. É o Nelson Machado. Agora realmente deu. Lembrei, eu vi aqui o que foi mandado. Cara, Orlando Drummond mudou todo mundo. Difícil, difícil saber quem não é dele. É. Peraí, cara, se o Hong Kong Fu conseguisse desarmar o Darwin Duck. Nossa, Darwin. Como é que é o Darwin Cook? O desenhista? Darwin... O Darwin Cook? Ô, Mou, não precisa ler do jeito que eu escrevi, não, cara. Eu tô lendo o que o Dadá mandou aqui. Ah, bicho, eu sou mais o Hong Kong Fu. Concordo. Por quê? O Darkwing Duck, ele se leva muito a sério, né, cara? Mas ele não dá uma dentro. Ele precisa de tractanas, ele precisa de arminha, de capinha, de chapeuzinho. Parece um outro super-herói que eu conheço. Não, é uma paródia básica, que anda, né? Que anda com gato, né? Hong Kong Fu não. Hong Kong Fu precisa de uma faixa na testa e suas mãos. E o gato. E o gato. Pior de tudo, lembrar, né? Melhor de tudo que o Hong Kong Fu ia ganhar e nem ia perceber que ganhou, cara. É. Hong Kong Fu é foda, cara. O cara combate o crime vestido de faxineiro, porra. Ele é foda, ele é fodão. Ele não tá vestido de faxineiro, essa identidade secreta dele, só mundo. Ele usa Ele entra no arquivo pra ver a Hong Kong Fu, mas ele já fica ligado na delegacia, quando acontece o crime, ele já está sabendo onde é e o que é. Aí ele entra no arquivo e vira Hong Kong Fu. Léo, o Hong Kong Fu ainda tem a vantagem. É mais foda, porque ele consegue combater o crime só recebendo o salário de um faxineiro, enquanto o Dark Duck precisa de milhões pra ganhar, porra. Bom argumento. Precisa de milhões. Ele se vira na merda, né, cara? Mas aquele carro dele ele tirou da ONU, então. Dadá! Te vira aí, Dadá. É óbvio que foi do Cuba. Porra! De onde você acha que ele tirou essa merda? Óbvio que foi do Cuba. E outra coisa, o Hong Kong Fu tem uma namoradinha apaixonada por ele. Dark Duck não tem ninguém, não come ninguém. Hong Kong Fu tem uma namoradinha? Eu não lembro disso. Tem, é telefonista. É verdade, a Rosemary gosta do Hong Kong Fu, é verdade. A Rosemary! E a Rosemary é foda, porque ela é uma telefonista daquelas telefonistas rudes, assim, bem de raiz, que fica trocando os fiozinhos no painel. Que fica trocando os plugs, né? Isso. Senhores, até agora ninguém fez uma defesa abalizada. O pato vai ser transformado em pato assado, porra. É, então... cara, o simples fato de um ser um pato e outro ser um cachorro, cara, o cachorro ganha, cara. Ele não precisava nem lutar com o Gifu. E ele tem o China, cara. Uma hora ou outra o China vai intervir e aí não vai dar pros outros. Cara, meu voto cara, é do Hong Kong Fu, cara. Meu cara, o Darkwing Duck tem o Capitão Boing como parceiro, cara. Grande merda, a mesma coisa tem você como parceiro, Dada. Fatality. Não, mas ele é engraçado. Cara, você também, Dada. Não, peraí. O Capitão Boing é o porradeiro, cara. Ele é o bárbaro do grupo, cara. Não, ele é alto porradeiro, porque ele só bate com o avião dele. Não, o Capitão Boing é extremamente imbecil, né? Então. Senhores, votação então. Caralho, já começou uma zona isso aqui. Vai ser foda. Inferno, Hong Kong Fu. Hong Kong ou Fu. Darkwing Duck? Hong Kong Fu. Dada! Darkwing Duck. Viado. Eu nuco? Da Hong Kong Fu. Ele ia falar um daí começou a ser contagiado. Super! Hong Kong Fu. HDR! Ah, Hong Kong Fu, velho. Quem é que é o Batman perto de Bruce Lee, velho? Ah, pô, aí, melhor boa. Melhor argumento. Melhor argumento. Esse argumento aí. Não preciso nem perguntar pro resto, né? Esse argumento é verdade. Felipe? Chapéu, né? Do Batman Detected, né? Eu nem gosto do Batman, cara. Cortou. Barba. Olha que gratuito. Sacanagem. Gratuito. Não cita os caras. Barba. Hong Kong Fu. Barba. Oi. Hong Kong Fu, lógico. Que swag. HDR quebrou minhas pernas com esse argumento, cara. Hong Kong Fu vence a peleja. Cara, eu achava foda que ele usava um kimono igualzinho do Shang-Chi na época. Prosseguindo. Inferno, aposto que até agora você não escolheu dois personagens pra peleja. Cara, não. Filho da puta! Ok, foi o que eu imaginei. Deixa ele por último. Quem é agora? O Eunuco, conhece? Ah, sei lá, tá mó cacofonia nessa porra. Bom, eu já coloquei uma lista gigantesca de opções, então eu vou pegar Exterminador versus o Taskmaster. Aquele cara da Marvel, eu esqueci o nome dele em português. Treinador, isso. Treinador? Quem Apolo, é que outro treinador? Super Apolo, quem é o treinador? Super nome treinador, cara. É um cara que eu nunca entendi muito bem mesmo o nome dele, mas de Taskmaster, é que Taskmaster, se fosse fazer o petaleta, ia ficar uma merda também, né? Mas enfim. Peraí. Mas qual exterminador? O exterminador da DC. Não, ah, é o exterminador do Liefeld. Nossa, eu tava... Não. É o exterminador do Jorge Pérez. Cara, na verdade eu tava pensando no exterminador do futuro. Meu Deus, deixa eu fechar. Eu também. Não falou T-800. Cara, eu tava imaginando uma briga de robôs. Fala Deathstroke aí, ó. É o Slade. O Slade é o Jorge Peros de contrato de Judas contra o Taskmaster. Pronto. O Mon tá ficando muito gaúcho, cara. O que isso quer dizer, né? Oi, Orlando. Eu sou gaúcho, né? Eu acho que eu tenho o direito de ser. Viadinho, filho da puta. Viado. Isso é uma coisa do caralho, cala a boca. Gaúcho. Não, é que a piada foi sem graça. Podemos nos focar na porcaria do Taskmaster versus o Deathstroke? Porra. Você fica pensando, porra. Ok. Deathstroke. Alguém discorda? Cara, não tem nem graça, cara. A gente tem que ponderar umas coisas aqui. Falaram que é o Deathstroke do George Pérez, né? Isso. Sim. Bom, sem dúvida, né, velho? Porque o Taskmaster lá, o treinador, se vocês lembrarem daquela minissérie do Deadpool, o Taskmaster era fã do Backstreet Boys, velho. Então, cara, não, né, tá meu? Errado, HDR. Cara, acabou tá a discussão, errado. Então. Não era do Backstreet Boys, era das Spice Girls, cara. Era Spice Girls? É. Não melhorou muito, né? Meu, eu me lembro, foi a história da Gayle Simone, ela... Que lógico, né? Puta que pariu. Tá piorando cada vez mais, velho. Não, cara, o engraçado é que o treinador tem um poder até que legal, mas o personagem em si é um bucha, cara, é um mané. 90% dos personagens legais da Marvel são mal explorados, né? É, o histórico dos dois personagens é interessante porque os dois foram criados pelo Jorge Pérez na passagem deles nos Vingadores e depois a passagem dele nos Titãs. Cara, alguém me explica. Era aquele do capuz branco com a cara meio de caveira? Cara, sunguinha branca, luva branca, bota cara, branca. Cara, ele é o esqueleto, cara. Não, cara. Pelo que eu me lembro, mas eu só me lembro dele fora dessa minissérie do Deadpool, é que ele era um treinador mesmo. Ele era uma espécie de treinador de todos os vilões da Marvel, porque ele tinha a habilidade de absorver as habilidades. Absorver não, ele aprende as habilidades de todos os heróis. Ele meia hora de porrada com o Capitão América e depois já começa a lutar como ele. Peraí, o Taskmaster, ele tem um negócio com a memória dele. Ele pode ver um movimento uma vez e memorizar. Ou então ele pode lutar com uma pessoa uma vez e memorizar o estilo de luta dele. Por isso que nessa foto ele tá com a espada do espadachim, o arco do Gavião Arqueiro, o escudo do Capitão América. Ele tem um poder, o poder dele pode ser extrapolado de uma forma mais fantástica ainda. Se ele, por exemplo, vamos dizer que ele viu o Capitão América lutando, ele aprendeu a lutar do mesmo estilo, certo? Só que se ele pegar uma... Isso não é mentira. Se ele pegar uma fita, tipo, com uma luta do Capitão América, e passar essa fita em fast forward, ele consegue lutar com o mesmo estilo do Capitão América, só que em velocidade alterada. Mas tem uma coisa, velho. O Exterminador, cara, ele consegue antever o golpe do inimigo. Então, não ia ter fim, cara. É por isso que eu escolhi esses dois. Uma porrada bem sinistra. Porque os poderes deles meio que se anulam. Então, tem que saber qual é o melhor, né? Não, cara, eu acho que aconteceu o seguinte, seguinte, vou colocar dessa forma. Vale usar como referência o Exterminador de Crise de Identidade? Vale. Cara, o Exterminador é mais rápido que o Flash, acerta o Electrum. Átomo com um... acerta o Electrum com uma caneta de... Desde quando ele tá... Desde... atômico, então não dá. E outra... Mas isso aí vai no que o HDR falou, cara. Se o cara antever tudo que você vai fazer, o Flash, ele vai correr. Se ele vê o Flash já, sei lá, pendendo pra um lado, assim, ele já vê que o cara vai correr, ele já vai antever isso, cara, então já era. Então não tem como mesmo. Não, peraí. Esquece a luta um pouco. Sorg, você tá defendendo que é possível o Exterminador conseguir surpreender o Flash? Não, cara, eu tô partindo do princípio que ele consegue... Pensa no que você tá falando. Cara, ele fez isso na Crise de Identidade, cara. Ele fez. Ele sim, mas não faz o menor sentido isso. Cara, Crise de Identidade, no início da Crise de Identidade, ele tá escroto. Quando teve uma passagem dele nos Novos Titãs, naquela formação que era Superboy, Moça Maravilha, o Impulso, que ele simplesmente deu um tiro de 12 no joelho do Impulso, tipo, não vai correr não, toma. Explodiu Nossa. O joelho do moleque. Não faz sentido, mas enfim, voltemos. Não existe na cronologia do Léo. Até, o treinador conseguir ver alguma coisa do estilo do Exterminador e copiar e derrotar ele, o Exterminador já arrebentou ele umas 3 vezes, cara. Acho que essa aí não dá muito, não. Ô, Léo, se você for ver a personalidade dos dois, o Exterminador, ele cortaria as próprias pernas pra ganhar. Já o treinador é meio covarde, se você ler as histórias dele. Ele é amigo do Deadpool, né? Deadpool, meu. Quem é que é amigo do Deadpool, velho? Cara, tem que ser muito alterado, né, cara? Pra ser amigo do Deadpool, cara. Alguém discorda que o Exterminador ia ganhar essa? Não, cara, um cara que chama treinador não pode ganhar de ninguém, cara. Não merece. Não merece, cara. Quando vê o nome treinador, eu imagino aquele treinador meio gordinho de filme de high school norte-americano. Sports, né? Então chega, Exterminador ganhou essa. Prosseguindo. Agora, meu querido amigo Super, porque o Inferno com certeza não escolheu uma até agora, ainda. Já escolhi, porra, viado. Não, mentira. Verdade. Inferno, por favor, fale a sua escolha de peleja para a cúpula dos crossovers. Ah, isso. Obrigado, Léo, pro Crypto. Obrigado, valeu. É que eu tô tentando... A gente tem preconceito com kryptonianos. Filho da puta. Vai, fica quieto, hein, Super. Espera tua vez aí. Vai, Inferno. Mas era a minha vez, seu viado. Mas não é mais, cara. Vai ficar bolado. É que você é estagiário, é por isso. Agora o embate é pra ver quem é o mais escroto. Peter Griffin versus Bender. Cara, como seria um embate entre Peter Griffin e Bender? Na porrada? Não. Quem xinga mais a mãe do outro? O Inferno ganha. Não, cara, peraí. É concurso de ofensas. Quê? Concurso de ofensas, cara. Quem faz mais merda, quem põe mais os amigos em risco, qualquer coisa. Cara, o Bender. Cara, o Bender. O Bender é muito mais escroto do que o Peter Griffin. Cara, mas as coisas... Não, cara. Velho. O Griffin já tentou vender a própria mulher, cara. Eu acho o Griffin ele mais idiota, assim, o Bender mais babacão, assim, mais... O Inferno. Ele não tem coração, né? Até porque ele é um robô, né? O Inferno. O Peter pode ter vendido a esposa, só que o Bender ia vender pra mais de uma pessoa. Boa. O Peter é aquele cara que ele é um perigo pra si mesmo e pras pessoas que o cercam, né? O Bender não. O Bender, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele pode até tá fazendo alguma merda, mas ele sabe o que ele tá fazendo. O Peter não, ele faz as coisas mais estúpidas, assim, e foda-se. Acho, não, então, tem vezes que ele age. Ia ficar em favor do Bender, do Peter, então. Porque o dele não foi premeditado, o dele não é proposital. Se fosse pela justiça, o verdadeiro culpado seria o Bender. Culpado. Culpado de vender a esposa, sei lá. O Bender ia botar a culpa em alguém. E abrir um prostíbulo depois. Cara, não, mas o Peter é foda, cara. O Peter chega pra filha dele. Você é muito feia. Ah, mas cara, todo mundo sacaneia a Maggie. A Maggie não conta, assim, entendeu? Tem episódio. Mariscareto. É tipo o Dadá, né? Mais ou menos isso. Tem episódio lá que o Stewie entra uma farpa no dedo dele da escada, assim, a Lois fala, pô, a gente precisa ver essa escada, ela tá velha, né, tal. O Bran vira, pô, não é só escada, né? A Maggie tá debaixo de uma viga que caiu do teto já tem 2 dias. Daí tá a Maggie fodida com a viga em cima dela, tal, toda estourada. Outra olha, Brian, vamos nos concentrar na escada. Então qualquer referência a Maggie não conta. Não, cara, tem um episódio muito foda, que é o... A Maggie e o Chris vão dar um banho no Stewie, só que deixa o Stewie cair. E ele abre o corpo, né, cara? Foi o maior feridão. Aí, em vez de chamar os pais, né, eles botam uma peruca, depois botam um chapéu no Stewie. É o que o Stewie fica desacordado? É, desacordado, exatamente. Aí com o tempo, é, eles levam o moleque pra comer, e o moleque desacordado e tal. Com o tempo começa a infeccionar a porra da ferida. Aí fica mosca em cima da ferida, sabe, cara? A coisa fica feia. Aí o Peter. Olha. Ah, aí o Peter chega assim, é. Vocês deixaram a criança cair. Não, pai, não. Deixaram sim. Tá gangrenando. É, pai, desculpa, pai, mas o que você vai fazer? Vai lá pro hospital? Não, vou comprar um chapéu maior. Porque ele já fez isso. Olha só essa frase aqui. Ele já fez isso. Olha só essa frase. O Bender falou: é, não é nada de errado com assassinato, desde que você molhe a minha mão. Ué. É isso que eu ia falar. Olha só, tu tá me chantageando? Chantagem é uma palavra tão feia. Eu prefiro extorsão. O X soa mais legal. Então, o Peter, ele realmente acha que é uma solução melhor colocar o chapéu maior, entendeu? O é inocente, cara. É. O Bender não. Cara, o Bender é o Bender é o colarinho branco, é político. É isso mesmo. É, cara. O Peter cara, é o Bender sempre vai pensar, quanto que eu vou ganhar nessa? Aqui, ó, uma frase, Léo. Léo, uma frase. O jogo acabou, seus perdedores. Eu tenho todo o dinheiro. Compare suas vidas com a minha e se matem. Tem um outro fator agravante aí, cara, que aí a gente tem que pensar nos criadores dos dois personagens, tá? O Matt Groening, que é o que criou lá o Futurama e que criou o Bender, ele tá muito bem, muito satisfeito na Fox. O Seth MacFarlane, ele tá louco pra sair da Fox porque ele quer fazer os Flintstones na Warner. Então ele tá com o Peter Griffin no extremo, cara, agora nas novas temporadas, cara. Mas um nível extremo de escrotização incrível, mas, né? Nossa, é porque o final do Futurama sempre dá uma passa a mão em cima, sabe? Do tipo, é, ah, beleza. Consertar tudo, né? É, mas, cara, numa Família da Pesada, cara, a coisa tá sem limites, cara. Tá louco pra levar um processo do tipo assim, chega, cara. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Isso explica o episódio em que o Peter e o Quagmire matam o cunhado do Quagmire. Esse episódio é tenso pra caralho. É tenso. Ele não é engraçado. Não tem mais, cara. Faz tempo que os episódios deixaram de ser engraçados. Viraram escroto, cara. Pô, vocês não viram aquele lá que o cachorro... Como é que é o nome do cachorro mesmo? Brian. Ele bebe lá umas paradas, ou come uns cogumelos e começa a viajar e tem aquela viagem no inferno, cara. Tem aquela bad trip, os caras estão assando o Peter Griffin no inferno. E aí ele tá sem pele, ele tá chorando e o outro começa a ter delírio, cara. Aquilo ali não é engraçado, cara. Velho, aí que eu te digo, ele tá louco pra ser despedido da Fox, então ele tá levando o Peter Griffin auge da escrotidão. Não tem como o Bender passar isso. Ah, mas cara, isso já é proposital. Então não é o personagem em si. Mas é o personagem. Faz o personagem é decisão do autor, cara. Claro. E se fosse o Bender nos níveis de escrotidão do Peter Griffin? Eu peguei o bonde andando. Bender versus Peter Griffin? Bender já perdeu. Cara, o que que esse cara tá fazendo no podcast? É. Cagou, né? Tá vindo da onde, Bender, velho? Não, mas o que o ATR falou é verdade, cara. No primeiro episódio dessa temporada agora, eles comeram o filho do vizinho, velho. Mas comeram antropofagicamente, assim, tipo, eles devoraram ele. Né? Sentido. Qual sentido? Não, tem um episódio. Sentido gastronômico. Só pra terminar, né, cara, tem um episódio que eu fiquei bolado, assim. Mais ainda do que a questão do Quagmire. É um episódio em que o Brian vai com o Stewie no banco. E. Caralho, esse episódio é um dos episódios que são só os dois, né? Cara, é muito foda. O monólogo do MacFarlane, porque ele faz a voz dos dois. Aham. Uhum. Eles acabam acidentalmente se trancando no cofre forte do banco. Exatamente. Esse é o um... Ixo! Ali ficou claro que o Brian deixa guardado no banco uma garrafa de uísque e uma arma. É pra ele, se matar. Pra ele ter certeza que a qualquer momento, quando você acontecer alguma coisa com ele pode se matar. Exato. É isso que ele fala. Ele fala que ele fica tranquilo de saber que a qualquer momento ele pode acabar com a vida dele. E o Steel faz o Brian comer o cocô da fralda dele. Meu Deus. Caralho, esse episódio é foda. É foda, muito foda. Eu tava assistindo uma madrugada dessa, né, cara? Eu tava sozinho, que minha esposa já tinha dormido. Aí eu fiquei assim, caralho. Então quem ganhou foi Seth MacFarlane, então. Não foi... Não foi Bruno. Alguém discorda? Não, é o Seth. Não. É o Seth. Não. Seth ganha, cara. Seth MacFarlane ganha. Seth Groening já era. Não, cara, mas isso aí que o HDR falou é verdade. Eu tô. Essa parada dos Flintstones eu lembro, é até meio antigo isso aí, não é velho não que ele tá nessa. Ele já fez várias referências aos Flintstones nos episódios. Ele tá louco pra ir embora, cara. Ele não aguenta. Sim, mais. Ele mesmo já falou mais de uma vez, ele tá de saco cheio. Ele já queria ter parado com a Família da Pesada já umas 4 temporadas atrás, no mínimo. Isso. Então ele falou, ó, foda-se. Mas o que impede ele? Tá merda, então vou fazer. Contrato, velho, contrato. É. Eu sei, mas de quanto tempo esse contrato? 10 temporadas? Aí é que tá, ele renovou pra um monte de temporada, cara. Por que tu acha que ele fez os outros desenhos, cara? Ele quer queimar, ele tava tentando queimar o contrato dele por permanência na emissora. Só que os caras contornaram e fizeram, não, o teu contrato de temporada X é do Família da Pesada, entendeu? Então, é lógico, ele já nem se preocupa com as outras séries, ele quer cair fora. Só que também é lógico, né, meu? O cara também não... Fazendo isso aí, eu acho que é até autodestrutivo, né, velho? O cara vai... os caras pensam, meu Deus, o que, que ele vai fazer com os Flintstones? O Fred, né? Agora, destrutivamente deve ser a multa rescisória dele, né? Isso deve ser destruidora a multa dele. É, mas se ele for mandado embora, ele deve receber uma nota mesmo, cara. Certeza. Bom, o McFarlane é um novo queridinho lá, né? Mas agora eu quero que o Super, que quando eu passei a vez pro inferno, disse as seguintes palavras. A gente lembra de falar o embate dele. Ah, agora não quero. Não, é John Rambo versus John Matrix. Boa! Quem é o melhor soldado? Não, pera aí. Alguém perguntou quem é o Joe Matrix? Eu ouvi isso. Fui eu. Tira esse cara do podcast, por favor. Que vergonha, hein? Não pergunta, porra. Olha no Google. Pra não passar vergonha. Schwarzenegger no comando pra matar. Ah, beleza. Então sei quem. Lembrou? Peraí. Ô, Super. O... Embate na porrada ou em frases feitas? Cara. Frases feitas nem possível, John Matrix, cara. Como é que o John Rambo? John Rambo não fala quase nada, velho. Frases feitas, pode colocar o John Matrix com mais um 3 que não dá. Não, é o Jeff Love, né? Cara. É o Jeff Love. É o Jeff Love que ganha, cara. Okay, então, ó, seguinte. John Matrix e John Rambo numa ilha deserta. Com armamento à vontade. Meu Deus. Não, uma ilha deserta não. Com um acampamento de traficantes de qualquer coisa no meio. Todos de bigode. Só que enfim, um tá lutando contra o outro. Os caras só tão feio. E o líder deles é o Dani Trejo. Vai ter o Fred Mercury de Team Mail também. Mas assim, os caras só estão no meio. A briga é do Rambo com o Matrix. E aí? Cara, eu acho que quem ganharia era o Rambo, cara. Porque ele se adapta melhor às situações. Eu acho que é o John Matrix, porque ele faz mais games com os caras. Você não quer atirar em mim. Não, é, cara, o Rambo não ia cair no mind games dele, cara. Ah, cara. Você quer fazer jogos mentais com o Rambo, cara? O cara nem pensa, ele só sai matando. matar você eu vou. Cara, o Rambo, o Rambo é um cara extremamente bem treinado e instruído. Ele tá numa floresta cheia de sanguessuga, pernilongo, mosquito, cobra, tudo mais. A primeira coisa que ele faz quando vai entrar em combate é tirar a camisa. Por que ele faz isso? Tá, mas ele tem que diferenciar. Qual o Rambo? Porque o Rambo de Rambo 1 é um cara foda pra caralho, safo. É um cara que conhece sobrevivência na selva, um cara que sabe camuflagem, né? E um cara que toma decisão inteligente. No final do filme, ele não sai matando todo mundo. O coronel, ele deixa vivo. É, no original aí ele morria. O Rambo do Rambo 1, ele tem... Obviamente ele surta, né, cara? Aham. Uhum. Ele surta. Ele é colocado numa situação de pressão. Enquanto que o personagem do Schwarzenegger, que eu não me lembro o nome... John Matrix. É, o John New aí. Ele simplesmente... Ele é um cara que tem passado porque ele tem uma filha. Aham. Uhum. E ele fica daquele jeito também pela pressão. Então os dois têm que ter um fator de pressão aí, velho. se fizer muita pressão, o John Rambo chora. Vocês lembram que ele chora? Exatamente. É, o Rambo. Adrian! Não, esse é outro. O Rambo, ele é muito errado. Não, o Rambo ele é mostrado como um cara que tem estresse pós-traumático na... Exato, é um veterano de guerra de Vietnã. Ele é fechadão e tal. E depois cagam pra isso, né? Foda-se. Não importa mais. Até porque o primeiro que era baseado no... O primeiro é um drama, né, cara? É um drama. É um bom filme, cara. É um bom filme. Puta filme. Foi um bom filme. E os outros não. Então vamos facilitar melhor ainda. John Matrix versus o Rambo. Do último Rambo, aquele que sobe no Jeep com a metralhadora e fica 10 minutos lá, fuzilando todo mundo, dando perna, cabeça. Ah, bicho. É. São iguais, não são iguais. É difícil, cara, hein, cara? É difícil, cara. Tinha que ter uma motivação aí, cara. É. Os dois, eles surtam, cara. Ah, cara, bota a motivação de sempre. Tem um terrorista que quer chantagear o mundo com alguma bomba. Pronto. Não. Ó, um terrorista pegou de um... Eu voto também. Não, peraí. Ah. O Rambo ficou doidaço e sequestrou a filha do John Matrix. Por que ele ia fazer isso? Porque ele ficou doidaço, não interessa por quê. Ele acordou um dia... Não, cansei de matar a vietnamita, vou pegar a filha do John Matrix. Ele quer comer ela. E aí? Agora temos uma motivação pra essa luta. Ô, velho, e ela tá poderosa agora. Repetaculei agora, vem, cara. Fotos, queremos fotos. Você deixou alguma coisa? Não, só corpos. Ei, lembra que eu falei que ia deixar você matar você por último? Ai, que lembro. Eu menti. Não desgruda daí. Traz um travesseiro pro meu amigo, ele está morto de cansaço. Muito bom, né? Se fosse dela de graça, ele ganhava. Ah, bicho, eu vou de Rambo por causa do Stallone. Stallone é. Cara, eu vou botar no John Matrix só pela. Não, cara. Ah, mas o Stallone também tem frases. Tipo, não dele, mas o filme tem frases. Não dele, né? Não. Ah, mas é, cara. Ele chama assim. O que você chama de inferno, ele chama de lar. É do Trautmann, não é dele. É, isso aí é o Trautmann que fala, né? Frase, se fosse por frases, teria que ser o John Matrix contra o Stallone Cobra. É, mas falar aí isso, meu cocô. Você é um cocô. Não, bicho, eu lembro que o Hell do MDM fez um post um tempo atrás sobre as frases do Comando para Matar. Bicho, assim, mais 60, 70, 80 frases. O filme inteiro. Quase uma por minuto. O filme inteiro é isso, é quase feito. O filme inteiro é isso. Ele conta que, na verdade, eles juntaram os amigos, foram assistir e começaram a contar as frases, né? Aí, isso aí deu quase uma a cada 2 minutos, cara. É absurdo, assim. Ê, Jeff Leib, você mora no nosso coração. Tem esse filme no YouTube inteiro pra você assistir. Em português, né? Cara, Cobra, né, cara, dublagem. Cara, esse filme tem que ver em português, cara. Esse filme tem que ver em português. Cara. Aquela imagem muito boa do. Tá horrível, né? Mas qual? Comando pra Matar ou Rambo? Todos, cara. Comando pra Matar. Eu assisti Comando pra matar. E aí, Comando pra Matar. Levaram uma surra de coisas verdes. Eu já achei o Rambo 1 e o Rambo 4. Senhores, no YouTube? Rambo 4 no YouTube, tá falando sério? Rambo 4 tem no YouTube completo. Tá me zoando. Cara, Rambo 4 você precisa ter só uma batalha no final. Não precisa assistir outra coisa. Cara, Rambo 4 você compra o micro-ondas da Sony e vem junto, cara. Mas galera, vamos lá, foco. John Matrix tá calhado, mas... Eu vou votar no John Matrix, foda-se. O John Matrix é muito mais foda que o Rambo. Eu vou de John Matrix também, cara. Ah, John Matrix também. Eu vou de Rambo. Eu vou de Rambo também. Eu vou no John Matrix só por causa das frases que é feito. Já ganhou aí. É, eu ia falar isso também. Eu vou só por causa das frases só, cara. Esse filme é muito foda, cara. Senhores, John Matrix, alguém discorda? Alguém mais discorda? Não, não tem como. Ah, ganhou. Eu discordo. Eu discordo. Pera aí, tem votação, Léo. Votação. Votos no John Rambo, quem? Eu, né? Muito bom. 3. Dada, você também? Não. Tá, 3 votos pro Rambo. John Matrix limpa o chão pro Rambo. Aê! Mas chega, John Matrix ganhou essa. Dani HDR, sim. Por favor, sugira uma peleja. Já que falamos de um evento cataclismo, que é o cataclísmico. Desculpa, é cerveja. Dadá, corrige ele, Dadá. Depois de um evento catastrófico, que é o Ultiano, né? Perdeu a graça já, hein? Perdeu não. Ô, velho, olha, tu podia ter renascido das cinzas com as tuas imitações, mas tu deixou passar, velho. Agora se fode. O calendário vai ser AD, ano de Dadagem. Bom, eu acho que tem que fazer um combate com personagens de dimensões diferentes. O Hulk Lou Ferrigno contra o Hulk do Wilson Portacio. Tem que haver um embate aqui, porque, cara, é antológico, velho. A questão é saber quem é o melhor. Exatamente. Cara, eu apostaria que o Hulk do Lou Ferrigno, com toda a inteligência dele, ia conseguir dar um nó no outro Hulk, velho. Porque com aquele semblante de inteligência dele, eu não acho que ele conseguiria pensar em algum truque pra vencer o Lou Ferrigno. Não, cara, mas ele usa mullets, cara. Isso tem que contar muito. É verdade. Isso conta muito. O cara pra usar mullets tem que ser muito macho, cara. Tem, cara. Tem. Sabe lá, hein? Não, cara, não, eu concordo com o Mo, cara. É, sei lá, é que nem um homem sair por aí de pochete. De pochete. Tem que ser machismo. Não, tem um sujeito lá no meu trabalho que ele usa mullet, mas ele não usa. Ele não apenas usa mullet. Não é um cabelo comprido que virou um mullet. Ele cultiva o mullet. Entendeu? É a mesma diferença. O quê? Ele rega, é? Ele joga adubo, por acaso? Cara, não. É a mesma diferença, o Super, de você deixar a barba crescer, de relaxo, e você cultivar a barba e todo dia parar, acertar, deixar bonito. Você vê que o cara cultiva o mullet, entendeu? Tem que ser muito macho pra fazer isso. Bicho, eu voto no Lou Ferrigno por um simples motivo. O cara. Cala a boca, amor. Silence! I kill you! Parece a menina, cara. Tá vendo a ele imagem. Tá rindo da imagem. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Esse Hulk é muito bom, cara. Manda a imagem aí. Tá aí, tá no chat aí, ó. O Hulk tá fazendo cócegas em alguém? O que tá acontecendo? Cara, eles são semelhantes, cara. Olha bem. Se o Hulk Henrique no... Cara, se o Lou Ferrigno botasse Botox no cara, velho, ia ficar assim, cara. Isso é muito errado, cara. Eu não sei se ele tá rindo, se ele tá achando muita coisa. Ele tá feliz, cara. Olha a cara dele. Cara, e se a gente pensar bem, velho, o Hulk do Esportaço não ia cobrar $10 pra tirar uma foto dele em Comic Con. Ele ia cobrar um pastel. Cara, sabe o que parece isso? Isso parece assim, ó. Ô, Hulk, vamos tirar uma foto? Olha pra câmera aqui, dá uma risadinha. Não, cara. Não, cara. Ele tá com saia de Havaiana, cara. É que isso. Mas a saia. A calça do Hulk do Lou Ferrigno, quando rasgava, parecia uma saia de colegial, velho. É, cara. A do Lou Ferrigno era pior, velho. Porra, pera aí, vamos lá. Hulk... Puta que me pariu, que... Tá, eu não consigo entender no desenho se esses negócios vermelhos são manchas de sangue ou se são realmente morcegos, cara. Eu acho que é o Batman ali. Cara, esse Hulk ele é tão feliz, que tu pode botar a trilha de encerramento do Hulk, do... Ele ia continuar feliz, né? Ele ia continuar feliz com aquela musiquinha. Essa bermuda desse Hulk não parece que rasgou, parece que ele tá lendo uma caixa de papelão, isso, tá ligado? É, cara, ela tá usando uma tanga de texugo, né, cara? É uma saia de Havaiana, cara. E esses braços aqui, velho? De onde é que saem esses braços, cara? Não, bem, o inferno. Agora me diz, você acha de alguma chance desse Hulk perder pra esse Hulk aqui? Tá. A gente tava falando do mullet desse Hulk. Olha o cabelo do Hulk do Lou Ferrigno. Meu voto é do mullet, sem pestanejar. É errado, quem é que colocou esse poodle na cabeça dele, hein? Cara, mas eu voto no Lou Ferrigno pelo simples motivo de que ele treinou o Chuck Norris. Putin Ferrino Detected, olha só. Olha só você, né, cara? Filho da puta. Aí ele devia ter ganho. A gente tem que pensar uma coisa. O Hulk do Sportage fez parte de algo muito maior que Chuck Norris, que é Heróis e Nazca. Meu Deus. Ó, tá vendo como é bom ter um cara que sabe do que tá falando? Agora eu senti um argumento sólido. Cara, olha, porque se Heróis e Nazca manteve o Liefeld vivo até agora, cara, eu acho que Liefeld tá equiparado ao Chuck Norris. Tem que ter um Rob Liefeld Facts aí, cara. Caralho, vocês estão vendo essa imagem que o Barba postou aí do Hulk jogando um urso? Urso! Agora que eu vi. Bicho, falando, cara. Bicho, isso não é urso, não, não, cara. Não, essa imagem tem que ir pro post, velho. Eu só vou ir. Isso não é urso, não, cara. Isso é o pai do Ted. É aquele ursinho do Mr. É. P. O bicho foi duplo. O bicho já cai morto, cara. Cara, que merda. Mas aqueles bonecos do Hermes e Renato, né, cara? Cara, que troço nojento, cara. Ah, não tem como argumentar, né, velho? O Hulk do Sportage ganha, velho. Velho. É o Zacarias, cara. Chamaram o Zacarias pro podcast. O Zacarias. Ai, cara. Esse temos um novo meme pro. Cara, isso é muito bom, cara. Caralho. Velho. Eu tirei a vez de câmera lenta. Caralho, eu chorei agora, velho. Ô, Sorg, salva essa imagem, cara. Cara, isso daí vai ser meu... Nossa. Cara, isso tem que estar no post, velho. Porra. Salvei o GIF. Essa vai pra assinatura do meu e-mail. Cara, eu tô prestes... Muito bom, Barba. Caralho. Ah, eu tô prestes a votar no Lu Ferrino por causa disso, cara. Não, cara, não. Prestes, eu não tenho mais... Cara, Lu Ferrino, argumento, cara. Ganhou o urso, né? O cara que mata um urso antes de atirar o urso... O urso morreu de susto, cara. Ele vai me jogar, amor. O bicho teve um infarte, né? Infartou de ter jogado. O bicho vai duro, olha lá, cara. Ou seja, o ganhador dessa batalha não foi o urso, porque ele morreu antes, né? Cara, tá igualzinho as brigas lá do Star Trek, antigo, cara. Tá digno, né, cara? É, o Capitão Kirk, aqueles bichos. Caraca, voadora lá. De corpo inteiro. Mano. É, tá mesmo o Mike. Lagarto de espuma. Aquelas lutas do Star Trek, hein, cara? O que é? Repete. Eu ouso dizer que foi melhor do que aquelas lutas do Star Trek, cara. Isso daí foi muito bom. Vai, galera, depois dessa argumentação fantástica, a votação. Cara, um GIF vale mais do que mil imagens. Lu Ferrino é o campeão da rodada. Inferno, quem? O urso do Lu Ferrino. Dada! O urso do Lu Ferrino, sem dúvida. O urso. Não, peraí. Eu tô rindo do urso voando. Alguém não vai votar no urso? Os caras não adianta, o urso é imbatível. O urso ganhou, cara. Cara, isso é sensacional, cara. Felipe, vai lá, cara. Faz a fineza aí de lançar um embate pra gente. Tá, o Predador, do filme Predador, contra o Stitch, de Lilo Stitch. Nossa, que boa, garoto! Now we're talking. Agora nós temos luta de verdade. Qual Stitch? Do filme Lilo Stitch. Você quer ser meu amigo? Perfeito! Olha o Dadá tentando se recobrar aí, ó. É. Pô, fala com essa voz. Pô, fala com essa voz que era um doce. Só era um doce? Oi, eu sou o Stitch. Cara, o Dadá devia trabalhar com isso, velho. Puta que pariu. Fala. Fala, senhor ugly motherfucker. Como é que é? Fala de novo. You're ugly, motherfucker. You're ugly, motherfucker. Muito bom, Nadal, muito bom. Stitch, com seus quatro bracinhos, aquela arma que ele chega, que ele explode a porra toda, contra o... Não, mas uma coisa importante. Felipe. Oi. Predador do primeiro filme ou predador do segundo filme? Do primeiro filme, antes dele ir pra cidade grande se vender. O predador que perde pro Schwarzenegger, não o predador que perde pro... Danny Glover. Beleza. Pô, mas eu gostei do filme dele. Não, eu achei que ele foi melhor que o primeiro. Não, eu também acho, cara. Eu achei que foi mais divertido. Tudo bem, mas ele perde pro Danny Glover, cara. Não tem... mas aí que torna o filme legal. Isso que torna o filme legal. Tudo que você falar, eu vou responder. Ele perde pro Danny Glover. Cara, isso que é legal no segundo filme. E perder dentro da nave, né, cara? Puta merda. Porque, cara, contra o Schwarzenegger, qualquer um perde, pô. Ah, galera, mas a luta é Stitch versus Predador do primeiro filme, que mata toda a equipe do Schwarzenegger. Eles iam estar na selva também? Ou no Havaí. Ou no Havaí. Nas selvas do Havaí. Peraí, eu não falei também. Ou no Havaí. Todo mundo falou ou no Havaí. Ah, peraí. Então o Stitch já tem alguma vantagem, que ele conhece o terreno, cara. Mas o Predador tem modo de visibilidade, né? Mas, exatamente. Mas o Stitch é o tipo um cachorro, cara. Ele vai farejar o Predador. Vai farejar, é verdade. O Stitch fareja, é verdade. Quem dança melhor, então? Ele tem visão térmica, o Stitch, né? Quem dança melhor? O Stitch tem visão térmica? Eu acho que ele tem visão térmica. Ah, o Predador também. Predador também tem. Ah, cara, eu vou dizer uma coisa. O Stitch levanta um caminhão de... Ele tem super gasolina, sabe? O Predador não é forte assim, cara. O Predador não é. Ah, mas o Predador tem os gadgets dele lá, cara. É, o Predador tem máscara. Grande coisa. Não, grande merda. Ele usa dreadlock. Ele é um ponga. Ele é um ponga maconheiro. Só o... Predador tem arma. Sabe dançar igual o Elvis Presley. E aí? É verdade. Eu voto no Stitch, pô. O Stitch não sabe nadar. Mas ele não tá sempre surfando nessa porra? Ele surfa. Ele surfa, ele não nada. Mas ele não tem medo de água. Ele não pode nadar, ele é muito denso. Se ele tiver na água, ele afunda. Pô, como é que ele ia matar cara, o predador, cara? Se o predador conseguisse levar o Stitch pra um córrego de... Já é. 60 centímetros de profundidade, o Stitch morria. Cara, ele afunda? Não iam te matar, eles iam virar amigos. Pronto. O predador não é amigo de ninguém, o animal. Como é que ele ia virar amigo? Ele não, eles só iam se unir caso tivesse o Alien. É. Ali. Só um pouquinho, pera aí. O Stitch era... O Stitch? O Stitch era um personagem, como é que se diz? Que se autorreproduz, ou ele era... tinha um sexo? Ele é o único específico da espécie. Eu acho que funciona bem o embate, porque o predador ia querer caçar ele. Ele é um experimento de laboratório. É porque se ele se emprenhasse... Ele ia poupar o Stitch, porque quando o bicho tá prenho, ele não pega. É mesmo, não sabia dessa não. Ué, não viu no Predador 2 lá? Ah, que ele vê a mulher com o fetozinho na... É, e eu ainda acho que ele poupou a menina lá no Predador 1, porque ela era fêmea, podia procriar e trazer mais caça. Ou então se o Stitch tivesse com câncer no pulmão, né, de tanto fumar, né? Ele também ia poupar ele também, né? Ou no cu, né, amor? Votos, no fim das contas, o Stitch, pelo jeito, todo mundo concorda que ele dá porrada, então alguém discorda que o Stitch ganharia? Eu acho que o Predador ganha. Eu acho que o Predador. O Stitch é fã de... Peraí, tá muita zona. Votação. Inferno. Predador. Joker. Predador. Eunuco. Predador. Super. Stitch. HDR. Predador, né, velho? Felipe. O Stitch. Barba. Predador. Ganhou, Guilherme. Guilherme, Moi, Sorg, foda-se. Já deu Predador. Obrigado. Vocês não interessam. Mas fala, vai, Moi, fala aí. Não tem isso. Fala aí. Ah, ô Sorg, você? Predador. O Predador ia ganhar mais um crâniozinho pra coleção dele. Ia ficar maneiro aquele crânio, cara. Ia, cara, imagina que foda, velho. Ele ia usar de pingente o crânio. Ele ia mostrar pra garotinha. Não sei. Ele é pior, cara, ele ia caçar a guria depois. Eu lhe odeio havaianos. Bom, sabe por quê? Porque quando ele era criança, ele foi educado na base da Havaiana de pau! Sacou? Entendeu? Entendeu a referência? Cara, mas ia ser legal, no segundo filme, você vê que a nave dele tem um crânio de um alien, né, cara? E, mas, eles iam colocar vários, velho, tipo o crânio do ET, do Sid. Mas, prosseguindo... Falta muita gente ainda, Super. O senhor se acalme aí. Moi, você. Cara, Jack Bauer contra o MacGyver, o Profissão Perigo. Ah, mano. Ah. Mas essa é fácil, hein, cara. Primeiro argumento. Ah, não sei. Ah, tudo bem, o MacGyver usa bullet, né, cara? Eu aposto que quando ele tá civil, ele usa pochete. MacGyver contra quem? Jack Bauer. MacGyver. Jack Bauer é um chato. Se fosse contra o Inspetor Bugiganga, eu até pensaria, mas... O Jack Bauer, cara, eu acho da MacGyver, né, cara? Cara, MacGyver se vira sozinho, MacGyver não precisa de ninguém. Ah, o Jack Bauer também se vira, não, cara. Não, senhor. Jack Bauer, sim, sem, cara. Jack Bauer sem o pessoal do comando contra terrorista não é ninguém, cara. Não, cara, sem a equipe dele, ele entra em Berserker, cara, o Jack Bauer. Porra, cara, o Jack Bauer era um viciado, maconheiro. Cara, o Jack Bauer precisa, só vence com preparo. É isso. Cara, eu acho que o Jack Bauer, unicamente porque na hora que o MacGyver, até ele pegar a pilha, o chiclete e o pedaço de laranja pra ele fazer uma bomba, o Jack Bauer já tinha metido os dois tiros no meio da cara dele, torturado ele, cara. Cadê a bomba? Cadê o chiclete? Cadê a laranja? Cadê a laranja? Ele aponta a arma pro MacGyver. Cadê o chiclete, cara? Cadê o chiclete? Eu não sei. Dá um tiro na perna dele. Pá! Cadê o chiclete, porra? Cara, Jack Bauer é um merdão, cara. Olha só, Jack Bauer deixou a mulher dele ser assassinada, deixou o presidente ser assassinado, deixou uma bomba nuclear estourar em Los Angeles. É um merda! Mas cara, o MacGyver não sabe nem consertar o carro dele, velho. Mas ele tá aposentado e o carro é injeção eletrônica, ele deu tempo da computação. Ele é old school, né, cara? Ele é vintage até no carro. MacGyver é analógico. É, MacGyver olhou assim, ah, cadê o platinado? É, se ele tivesse no Mavecão 8 caneco, cara, ele tinha consertado... Ah, pô, direto. É. Ele teria consertado com aquele arame de pão. Nossa, é, aí, cara. Ele pegava o cadarço do tênis dele, o zíper da blusa e pronto, cara. Botava o carro pra andar. Isso aí, realmente, o Jack Bauer deixou explodir uma bomba lá na cidade. Nessa foto que o Moe mandou, o MacGyver tá com a bomba no ombro, cara. É bem provável que o MacGyver tenha plantado aquela bomba, né, cara? Tenha feito, né? Seja essa bomba que ele tá no ombro, né? Provavelmente, né, cara? Ele montou com uma caixa de fósforo, um Ebicen e um... Pela ponta, ele montou com vibrador também, né? Caralho, velho, que belo vibrador, hein, bicho? Pariu. Parece um bico de chupeta. Sacanagem também, cai entre nós também, né? Um é 24 horas, o outro é profissão perigo, né, cara? Um tinha tema do Rush, velho. Não. Tipo, pensa bem, quantas temporadas o 24 horas teve? Oito. Tá, são 8 dias. O MacGyver, isso é uma temporada, metade de uma temporada do MacGyver é isso. É, falou tudo, é isso. Então, o MacGyver é mais experiente que o Jack Bauer. E o MacGyver não deixou o presidente morrer. Se duvidar, ele vai lá e conserta o presidente. Ai, Cara, perfeito o argumento. Eu não tenho muito da Rises. Depois que ele conserta, presidente, como é que você tá se sentindo? Melhor. Muito bom. Esse argumento do Dadá foi perfeito, cara. Eu não tenho mais nem o que acrescentar. Alguém acha que o Jack Bauer ganha essa? Não, morra, Jack Bauer. É, eu não imaginei. Então, MacGyver versus Jack Bauer. MacGyver ganha. Boa luta. Sorg, por favor. Tá, eu vou de Ultron versus o Darth Grievous lá, aquele robô de quatro braços do trilogia nova do Star Wars. Sério? O Tron. Tron, acabou. Tron? Próximo. Nossa. Podia ser o Oli, cara. O General Grievous, robô com pneumonia. Porra. Eu... Tomar banho aqui. Robô que fuma Malmoro, né? Pô, mas ele luta com dois sabres de luz, né, cara? Quatro, né? Depois fuma ele. É quatro, né? Depois fuma eles inteiros. Sempre me incomodou o fato de um robô tossir, cara. Não, é muito errado isso. Não, é que sejamos justos, ele não é um robô. É o que eu ia falar, ele é um robô. Ele é meio que nem o Dr. Destino. Ele é um híbrido. Ele é meio que nem o Dr. Destino. É um cara que ele foi se... Cara, você nem o... Você leu aquela história do Homem de Ferro? Caralho, eu vou buscar uma referência agora. Por que, que eu tô buscando essa referência? Você leu uma história do Homem de Ferro que ele e o Doutor Destino vão parar, são invocados pelo Merlin no futuro? Eu li, cara. Passado, eles vão pra Terra do Não, Rio. Tem uma do passado e depois tem eles uma vão... no futuro. A do passado é o John Romita Jr. desenhando e essa outra aí que é referente àquela é o Bob Lighton já desenhando. Exatamente. Caraca. Exatamente. Ficou sabendo agora? É. Exatamente. Perfeito que o cara falou. Vocês não sabem, seus inclusos. O Grievous, ele é tipo o Dr. Destino ali. Tipo, ele é um cara que come, é orgânico, mas com o passar do tempo foi acrescentando tanta parte robótica, tanto... Foi ficando tão mecanizado que de orgânico só sobrou mesmo o que tá bem feito, assim. Ele mexe com magia porque ele é Sif também, né? É explicado porque ele tem aquela tosse naquela porcaria daquela série que passava na Cartoon. Ele foi porcelado também. Passa naquela série, na Guerras Clônicas. É melhor do que o Guerras Clônicas, o Sim CG. A do Tartakovsky é melhor do que o CG, isso é verdade. A do Tartakovsky, porra. É explicado naquela série que o Grievous vai sequestrar o Palpatine e o Mace Windu quase arranca o peito dele fora. Por isso que ele fica com aquela tosse no filme. Por isso que ele tá fudido ali no filme. É. Mentira, é maconha. Eu sei que é maconha. Mas, cara, velho, o Tron é de adamante. Ah, aí, boa. Agora tu entendeu. Agora eu entendi onde o Mu quis chegar. Na verdade, a pergunta seria, primordial é, um sabre de luz consegue cortar adamante? A pergunta primordial. Acho que corta, cara. Alguma coisa tem que cortar o adamante, porque senão você não conseguiria moldar. Bom, agora a gente vai descobrir, já que as duas franquias são do mesmo dono. Exatamente. Se alguma coisa consegue moldar o adamante, então sabre de luz consegue cortar o adamante. Segundo Arma X, eles moldam o adamante em nível atômico. Eles não moldam realmente no sentido que a gente imagina, derrete... É como se eles desfazessem e... Ô, cara, burro! Montassem de novo dentro do Wolverine. É o quê? Porra, Dadá! Quis pra meia-noite, caralho. Morrendo de sono, já. Obrigado, Dadá, por nos brindar. Como é que eu vi isso? A gente não vê por aqui. É, sorgue o novo Dadá. Tô me esforçando. Dadá morreu, vivo o novo Dadá. Ô, Sorg, eu te ensino alguma coisa, tal. velho, ele precisa de novos desafios, ele já é pai. Não! Ô, Sorg versus Luiz de Camões. Sorg, você tem que passar a escrever concerto com C, tá? Com certeza foi feio, junto. Foi feio esse concerto, hein, cara, porra. Mas enfim, mas voltemos ao Sabre de Luz e ao Adamante. A primeira coisa que tem que pensar é isso, cara. Se não cortar, não existe luta. Porque é o seguinte, o Darth. Tem uma coisa importante. O Grievous, ele não é um Sith. Não? Ele é um sujeito. Não, ele não é Sith. Ele é um sujeito que consegue matar Jedi porque ele é todo alterado, ele é muito rápido. Ele ganhou algum treinamento na arte Sith, sim, cara. Não. Ele fala nos. Ele recebeu o treinamento do Conde Dooku, que nome feio, mano. Do Conde Dooku. Ele recebeu treinamento pra poder usar o sábio de luz, mas ele não tem nenhum conhecimento sobre a força. Exatamente. Ele sabe lutar com o sabre, só. Mas ele não tem a força. Ele só, sabe lutar com o sabre. Eu fico imaginando esse sabre. Mestre Dooku quando ele vai se matricular na escola de Jedi. Não, é só e vou fazer, né? E vou fazer a chamada dele. Ô, Super, e é pior que, cara, porque o nome dele, o é dobrado. Então é Dooku. Cara, É assim, ó. O George Lucas, nessa primeira trilogia, nessa última trilogia, ele deveria ter pedido uma consultoria. Os nomes doem, tipo Capitão Panaca. Não, cara, tem Panaca, né? Capitão Panaca. Tinha brasileiro. Tinha brasileiro lá, óbvio. Tinha, certo que tinha, cara. Certeza. O Panaca é foda, mas o Sifo Dias também é muito bom, velho. Mestre Sifo Dias. Mas tá, entre o Darth Grievous e o Tron, ganha o George Lucas. Ele foi o Tron dessa luta. Enfim, um robô com insuficiência pulmonar e quatro braços e quatro sabres de luz contra um robô de adamantium que pode fazer tudo, mas vai perder pro Gavião Arqueiro na próxima saga da Marvel. Cara, e o Tron tem uma vantagem também, né, cara? O Tron é muito inteligente, é um estrategista, né? Eu acho pode que pode explicar. Cara, acho que inferno. Eu concordo, ele é inteligentíssimo, estrategista, mas ou ele vai perder pro Gavião Arqueiro, ou ele vai perder pro homem, pro Peter Parker, cuja mente estava presa nas máquinas do Octopus. Peter Gasparzinho? Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa. Cara, assim. Pra mim o melhor é o Tron. A volta dele ali. O Tron sempre perde da mesma forma, cara. Ou bota um vírus nele, ou alguém usa um pulso eletromagnético. É sempre assim. Ou seja, ele é burro pra caralho, na verdade. Coloca um pendrive nele, cheio de vírus, né? Não, uma vez ele perdeu porque a Vespa entrou nos mecanismos dele. Põe um pendrive com a trilha sonora do Star Wars, né? Ou seja, vencem o Tron da mesma forma que explodiram a Estrela da Morte, né? Podia ter colocado um tapume lá no buraquinho de que eles meteram um míssil e eu resolvia. O Tron podia colocar uma rolha na entrada de sei lá, dele que entrou, que não ganha. Aquela boca dele que não fecha, pô. Uma abóbora de Halloween, aquela porra daquele robô. Quem é que fala pior? O Tron ou Caveira Vermelha? O Tron, você pode imaginar que o Tron, apesar de ter a boca, ele pode ter, sei lá, tipo um alto-falante lá dentro. Tipo o Bender. É, tipo, ele tem a boca só pra dizer que tem a boca, né, cara? Quem ganharia, o Bender ou o Tron? O Bender. Eu acho agora, que o Caveira Vermelha perde a humanidade, mano. O Caveira Vermelha não tem conversa, né, velho? Ele não tem lábios, né, cara? Ele não tem lábios, não tem como. E Harashinha. Deixa eu cair a galera. É, ele ia ralar e é isso. Caralho. Deixa eu cair. Ele fala que nem o Hitler mesmo, né, cara? Pra falar alemão não deve atrapalhar, né? Não precisa de lábio, né? Precisa de lábios. Boa. Bom, então vamos lá, gente. Votação. Votação nada. Alguém acha que o Grievous pode ganhar essa luta? Cara, eu acho que o George Lucas ganha, cara. Eu voto no George Lucas também. Eu voto no George Lucas. Ah, eu vou com meus amigos, vai. Eu vou votar no Tron, porque se depender do George Lucas, ele inventa uma história, aparece um garotinho ali e ganha dos dois. Aí, ó. Tá três pro George Lucas, um pro Tron. Zero pro Grievous. O Grievous perde, vamos colocar dessa forma. Grievous perde. Mas George Lucas é o pai dele. Ele descobre que o Tron é o pai dele no momento mais importante da luta, assim. O Tron. Seu pai. A meu foda. Não, o Tron. Eu sou seu pai. E o Tron. Não! perigo, perigo, perigo. Bom, imagina, aparece esse robô do... e fala pro Ultron isso. Perigo, eu sou seu pai. Mas agora eu quero que o... O Zit King pira. Eu quero que o... O Barba, já pensou alguém pra lutar aí com... Já, mas eu mudei, eu tirei o Totoro. Caralho, quem vai ser? Já, mas eu mudei, não sei mais. Mudei de ideia. É, eu pensei no Daigoro, filho do Itogami, do Lobo Solitário, contra o Denis o Pimentinha. Nossa, Dada, qual Denis o Pimentinha? O do desenho ou do filme? O do desenho que passava no SBT. O do desenho é mais legal, hein? É, tá, tudo bem. Alguém me posicione. O Daigoro, ele faz alguma coisa além de andar no carrinho lá, que o pai dele fica carregando ele pra cima e pra baixo? Pô, o pai é evil, ele fica em pé. O pai treina ele, cara. Ele é o capeta por dentro, cara. Mas ele nunca faz nada. Pimentinha é um santo, né? É o capeta em forma de guri. A diferença é que o Pimentinha, se matar alguém, vai ser acidental, né, cara? Vai ser de uma forma engraçada. Mas aí, o Daigoro é o capeta mesmo, ele sai matando, ele é tipo o Damien, o filho do Batman. É, ele é sinistrinho, cara. Ah, então ele já filho perdeu, do Batman, se ele é sinistrinho, e o Daigoro. Ele já perdeu. Não, sinistrinho porque ele é pequeno, mas ele é sinistro. O Damien é capeta, cara. Eu acho que ele ganha só cara, com o fato do pai dele, cara. Não, ó, ele reage quando ele tá acuado, geralmente quando tá o pai dele correndo perigo, ele mesmo. É. Agora, o Pimentinha é usar o Sr. Wilson de escudo. Cerveza! É. Bem isso aí. Boa, boa, boa, boa. E aí? Qual as armas, cara? O Pimentinha ia com a funda dele. É, o Daigoro ia usar a espada do pai, só isso. O Daigoro ia usar a espada. Mas se ele der uma pedrada na cabeça do Daigoro, ele ganha, cara. Cara, tem um cortador de grama, velho. Tem um cortador de grama. Tem um cachorro. Não se esqueça que ele tem o pet dele. Isso mesmo, ele tem o cachorro dele, cara. É. Qual que é o nome do cachorro dele? É um pet. O Pimentinha é um Hunter, cara. É um Hunter level 20. Eu acho que eles não precisavam nem brigar, assim, mas imagine os dois, sei lá, vão brincar no quintal, assim. O Denis e o Pimentinha sempre ia fazer alguma merda, tipo... jogar o Daigoro dentro de um poço pra saber se ele ia morrer. Ia deixar o Daigoro muito puto da cara. É, iam descer naquele carrinho lá do Daigoro, ladeira abaixo, e fazer altas merdas, assim. Cara, o que aconteceu é o seguinte, realmente, o Daigoro ele só vai pro cacete mesmo quando ele fica coado, fica puto. Eles iam se juntar e iam brincar. O Pimentinha... Iam destruir a casa do Sr. Wilson. O Pimentinha ia fazer alguma merda, ia fuder o Daigoro ia ficar muito puto e ia dar um cacete no... Não, Léo, você não entendeu, cara. O Denis Pimentinha já brincou com o Daigoro, por isso que ele tem o cabelo desse jeito. Boa, boa, boa, boa. O Daigoro é tipo aquele... o aluno de... porra. Travou. Dá isso agora, dá isso. Ah, cara, filho. Rebota. Aluno de intercâmbio, cara. Aqueles alunos de intercâmbio, certo. Cara. Ah, vá, é mesmo? Não teve a menor graça, mas eu queria comentar. Tá que pariu, mano. Ô, faz o seguinte, abre lá o Internet Explorer, fica vendo o GIF lá do Hulk com o outro lá e deixa de cara, ó, se liga, eu acho que o Daigoro, ele ia crescer pra virar o Buddy Revell. Que é aquele cara que... Ele não. Vocês lembram do Buddy Revell, né? Ele hoje. Tipo assim, ele não ia ficar arrumando encrenca, mas se você mexesse com ele ia matar você. Isso é basicamente isso. Ah, lembrei, é daquele te pego lá fora, né? É, o cara da jaqueta. Da encosta. Ah, e aí, cara, e o Denis Pimentinha ia crescer e ia virar o Hannibal Lecter, então, cara. Puta, ô, Mo, você fala a verdade, cara. O Pimentinha já pegou o Daigoro dormindo, velho. Com a maquininha de cortar cabelo. Fui eu que falei. É, foi o Dada, isso. Que merda de corte. O pai dele podia ser espadachim foda, mas sem noção nenhuma de... Ele cortou... De moda, né? Ele cortou durante a Copa de 2006, 2002, por causa do Ronaldo. Meu não Deus. Parece aquele cabelinho, que horroroso, cara. É por isso que o moleque vive puto, vive com essa cara de puto. Olha a merda que fizeram no cabelo dele. Fica quieto aí, meu. Sua vez já vai chegar já. Crianças, Daigoro versus Denis o Pimentinha. Pode incluir mortes. Quem ganha? Inferno. Daigoro. Dadá. O Denis. Eu nunca. A cara do diabo, é claro que é o Daigoro que vai ganhar. Super. Não li ainda Lobo Solitário, mas Daigoro. Nossa. Yes. Pimentinha, né, velho? Felipe. Eu acho que o Daigoro. Barba. E o senhor ia morrer no caminho. Ah, não, mas isso eu não tenho a menor dúvida, cara. Ia ser metralhado pela aquela metralhadora que tem no carrinho. É. O senhor Wilson é aquela piranha que ficava pegando no pé do Pimentinha também, gostava dele. Cara. Piranha. É, Moe. Pimentinha. Storg. Daigoro, óbvio. Daigoro é foda. Eu não contei os votos, alguém contou? Só caralho, tem... pra que tu tá fazendo a mesa rodar então? Cara, se Daigoro é o cara. Eu acho que deu Daigoro. Léo. Foi. Se Daigoro vivesse no Brasil, cara, ele ia ser foda. Ele ia chegar assim, Daigoro é o caralho, meu nome é pequeno. Piada enviada por Carlos Alberto. Cara, esse cabelo dele é muito errado, velho. Que merda de cara. Enfim, deu Daigoro, porque eu tô falando que é o Daigoro. O Denis Pimentinha colou chiclete no cabelo do Daigoro, teve que cortar, né? Galera, vamos lá. Já nem. Caralho, uma rodada só deu o podcast inteiro. Então vamos fechar com uma sugestão que eu trouxe, porque eu pensei nela sozinho: Patolino versus Pato Donald. Esse cara só pode ganhar é corrida de ratos. Eu, sim, sou o único que tem grande chance para vencer. É, foi você, né? É, eu pensei, eu só eu, não perguntei pra ninguém. Véi, tu vai querer discutir, véi, pelo amor de Deus, né, velho? Patolino, né, meu? Eu digo mais. Patolino. Não, calma. Patolino. Patolino. Pera aí, cala a boca, porra. Patolino. Sequência daquela cena do piano de uma cilada pra Roger Rabbit. Patolino. Um tá muito puto com o outro e vão pro cacete. Patolino. Patolino. Patolino mesmo? Patolino. Patolino original ou Patolino da época do Temporada de Coelho e Temporada de Pato? Qualquer Patolino. Qualquer Patolino. Tá bom, já que você quer um Patolino que ganhe, véio, até o Patolino de Lanterna Verde. Não, cara. Vocês não estão levando em consideração que o Pato Donald entra no Berserker e mata todo mundo. Cara, até o Patolino do Baby Tunes, cara. Não, tem vocês um estão menosprezando a entidade Pato Donald. Não é o Pato Donald nazista, não? Véio, olha o desprendimento, cara. O Patolino anda nu. O Pato Donald usa roupa de cintura pra cima, cara. Não, cara, mas ele é tão complexado com essas coisas. Quando ele toma banho, ele sai do banheiro de toalha por baixo, cara. O Pato Donald também. É. Mas é dele que eu tô falando, retardado. Atchou! Cara, o Patolino, ele tá louco, cara. Ele sai pelado, velho. Cara, vocês já assistiram aqui, esse desenho novo, o Looney Tunes Show? Ele tá muito mais... Eu coloquei o link agora. Ele tá muito mais overpower, cara. Ele fala umas coisas, cara, que você não acredita. Você fala, cara, se o Homer fosse um pato, seria mais ou menos isso, cara. Cara, a verdade é que o Patolino... todo mundo fala do Pernalonga, mas o Pernalonga é a escada do Patolino, cara. Sim, cara. Cara, nesse... Nessa... Quer dizer que o Patolino é o... é o astro, pô. É o astro do desenho. Cara, o Patolino é o Dedé, cara. Para com isso. Falou tudo. Eu ia falar isso, cara. É não, o Marcelo Patolino, de Nóbrega. Não, cara. O Patolino, quando ele foi criado, ele tinha aquela personalidade surtada, né? Que ele ficava pulando e dando risada. Nos desenhos mais antigos dele. Esse Patolino ganhava do Pato Nono. Mas depois mudaram a personalidade dele pra essa personalidade já meio Dedé, assim, meio invejosa, meio querendo foder o Pernalonga. Tal. Não, não, e esse aí acho mas que não cara, aonde tá o Pato Donald agora? Peraí, um de cada vez, porra, HDR, fala aí. Aonde tá o Pato Donald agora? Vamos, o que que o Pato Donald tá fazendo hoje? O adjuvante do Mickey. A mesma coisa que ele fazia 50 anos atrás. Ser escada pros outros. Pro Piquet, pro Tio Patinhas, pros sobrinhos. O que é Piquet? Eu falei Mickey, seu surdo. Que nem o Patolino. Apesar não, cara, não apesar aí eu discordo. O Patolino não é escada. Patolino. Tudo bem, no começo ele era aquele surfadinho que ficava pulando, tá? Depois ele passou pra fase do invejoso do sucesso do Pernalonga. Mas hoje ele evoluiu, ele tá bem mais complexo. Se você pegar os desenhos do que tá passando no Cartoon, tá, ele tá mais complexo, cara. Eu concordo com o Inferno, é verdade. Ele tá mais complexo, tá mais... Não complexado, mas complexo, tá com mais nuances e tal. Hoje, no desenho atual que passa no Cartoon, o Patolino é muito mais divertido que o Pernalonga. Velho, e ele tem um puxa-saco que é o Gaguinho, cara. É, e o puxa-saco é isso mesmo. Cara, se liga. Tem um episódio que o Patolino... Grande coisa, tem um Gaguinho de puxa-saco. O Gaguinho é o Zacarias, cara. Mas nem isso, o cara... que tem, Mou? Peraí. Cara, o Pato Donald nunca explicou o que é o amor, velho. O Patolino já. Você já viu aquele episódio que ele explica que o amor é como... Como é que é? Ele fala um monte de absurdo, cara. Não, é verdade, o Patolino ele é muito foda, cara. A única coisa legal que eu me recordo do Pato Donald é no episódio de Família da Pesada, que o Peter Griffin ganha o ingresso pra ir no Disney On Ice. Daí ele fala, peraí, eu vou buscar minha fantasia do Pato Donald. Daí ele volta com uma roupa de marinheiro sem calça. Muito bom. Que desenho é. É, bem bolado. Bom, vamos lá, vai. É Patolino, né, cara? Uma rodada deu quase 2 horas de podcast. Então, vamos para as configurações finais. Os senhores aproveitem na sua configuração final e... Se houver algum embate que o senhor discorda, diga rapidamente por quê, mas sem perder muito tempo. Começando com o Inferno. Robô gigante versus pirata do espaço. Eu ia falar esse, mas ninguém lembra do robô gigante, coitado. Aquela cara de esfinge dele já foi esquecida. Eu chorei quando o robô gigante morreu. Eu também fiquei triste. E pirata do espaço também morreu, né? Os dois morreram. É engraçado que na verdade eles não morreram, né? Eles eram robôs. Por que, que eles iam morrer? Mas para nos nossos corações, eles eram nossos amigos. É verdade. O robô gigante ele caiu num vulcão. Eu chorei. Eu lembro muito vagamente disso. Meu pai que me conta. Eu devia ter uns 4 anos. Ele morreu igual o Homem-Aranha da década de 70 pro inferno. Lembra disso? Bem lembrado. Não, mal lembrado. Vamos lá, Joker, você. Cara, a gente tava falando de bichinhos, né? Do Stitch. Aí, poxa, Stitch versus o Glomer da Punk, vocês lembram? Nossa, puta, cara, ia ser uma briga boa, Né? Ele era legal, ele falava assim, Glomer está com fome, amiga, Punk! Ele falava assim, cara. Tinha um ursinho desses, né? Você tinha um ursinho, fala a verdade. Outra briga que ia ser legal pro Stitch é contra uma gangue de gremlins, cara. Já não, cara. Mas ele ia virar o líder. O Glomer tem magia, ele é tipo um ser mágico, cara. O Glomer contra o Melocoton, então. Nossa. Meu Deus. Prosseguindo, Elu. Eu tinha duas, bem simples. Dirty Harry. Contra Charles Bronson. Dirty Harry ganha. Discordo. Charles Bronson ganha. Não, atindo Dirty Harry. Pelas costas do Dirty Harry. Tipo, dos desejos de matar ganha na crueldade. Ganha, ele ia atirar pelas costas, cara. Ele ia virar pro Dirty Harry e falar, não, cara, desculpa, não fui eu não. Acho que o ladrão foi pra aquele lado lá. Dirty Harry ia virar as costas e ia tomar na nuca, velho. Com aquela Magnum 50 dele. Ia explodir a cabeça do Dirty Harry. Seria James Bond contra Austin Powers. Austin Powers, óbvio. Mas guarda essa pro próximo, Nuco. Super, você. Ah, cara. Quem era o melhor policial? O Zed da Academia de Polícia? Zed! Ou aquele policial dos Simpsons? Que eu esqueci o nome. Claro que é o Zed, porra! Cara, não, Zed ganha no cansaço, né, cara? Cara, eu diria melhor, o Zed nem contra o chefe em Wagon, uma coisa assim. Isso. Mas eu não colocaria nem esse, eu colocaria o Zed versus aquele policial de South Park, tá? Nove de people. Nove de... Não, discordo. Aquele policial de South Park contra o chefe O'Hara. Puta que pariu. Mas qual o chefe O'Hara? O chefe O'Hara que... Do Vale dos Instintos. Era da fruta. Claro. Nós somos dois viados mesmo. Puta que pariu. Puta que pariu! Puta, eu sou um viado mesmo! Puta que pariu! Não tem nada pra ver aqui, porra! Não, foi embora! Porra, Batman, me explica essa porra! Mas agora eu quero que o Super prossiga. Não, é isso. É verdade. Então tá bom, então agora cala a boca, Super. HDR, por favor! Olha, eu tenho que admitir que mesmo sendo favorável pelo Hulk do Esportaço, depois que eu vi esse GIF... Caralho, velho. Assim, não ó. Dá, né, cara? Que feliz. Todo mundo, cara, todo mundo ia votar no outro Hulk. Todo mundo mudou de ideia por causa desse GIF, cara. Foi a estratégia do fim de campanha, velho. Assim, ó. Exatamente. Impressionante, cara. Cara. Impressionante, impressionante. Felipe, por favor. Eu ia votar no Jake do Adventure Time contra o Dr. Fantástico e eu acho que o Jake ganha. E eu acho que... O Jake é o moleque. Ou não, é o cachorro. Ah, ele ganha. Ganha. Certeza. Rapidão. O Adventure Time é aquele daquele moleque que usa uma touca branca. É isso. Que tinha aquele cosplay perturbador Aquele desenho é perturbador. Aquele desenho é muito errado, cara. Eu queria colocar ele contra outro shapeshifter. Assim, eu pensei no Aku do Samurai Jack também, mas eu continuo achando que o Jake ganha. Boa. Vai botar o Jake contra qualquer um de... Eu... Ai, droga. Mordecai, cara. Mordecai é com aquele o Higby. aquele desenho é muito bom, cara. Caralho, apenas um show. Apenas um show, caralho. Apenas um show. Foda, cara. É muito perturbador. Eu colocaria ele com o Bob Esponja logo, cara. Bob Esponja não dá nem pro Bob Esponja sentar no chão e chorar em posição fetal. Fudeste os seus amigos. Vocês já pararam pra pensar assim, a escala evolutiva do público que vê desenho infantil, cara? Dá medo, não dá? Tá. Porque se a gente olha o Bob Esponja, que era o mais... sei lá, bizarro, cara, no início de 2000 e pouco, cara. Agora a gente tem o Hora de Aventura, cara, e o... que não é ruim, eu tô falando pelo grau de lisergia, cara, da história. É. Imagina o que vem daqui a 10 anos, cara. Tem o Gumball também, as aventuras de Gumball também, que é muito sinistro, cara. São dois moleques que estudam numa escola, e os colegas deles são um Tiranossauro Rex, um balão de encher. O Fantástico Mundo de Gumball. Fantástico Mundo de Gumball. Cara, é sinistrão. Acabei de lembrar também do Fantástico Mundo de Bob agora. Nossa, cara. Eu também, cara. Ele cara, era carro. Muito light comparado a isso. Cara. Cara, mas vamos falar, velho. A gente cresceu vendo o Hortelino dando tiro de espingarda na cara dos outros. Então... A Pantera cor-de-rosa cheia de LSD na cara. Não, a gente viu o pica-pau chapado com a faca na mão, cara. Que era é, cara. Morria fudido. Cheirado de coca, né? Peraí, para tudo. Super, repete tudo que você falou. Qual o nome daquele desenho onde eram bichinhos fofinhos que tudo morria fudido, cortado, picotinho? Cara, faz tempo que eu não vejo Raptor Friends. Boa, preciso assistir. Tá cada vez mais gore que lá. Tá muito bizarro. Cara, eu vi um vídeo que pegaram um monte de velhinho pra assistir Raptor Friends, cara, é muito. A reação deles é muito boa, velho. As velhinhas ficam chocadas, mas os velhinhos, eles quase infartam, velho. Two Girls and a Cup com Raptor Friends, é isso? Mas vamos seguir, vai. Algo mais a acrescentar, Felipe? Não, acho que é isso aí mesmo. Falou, acessem CocoCast. Não, peraí, o podcast não acabou ainda, o senhor. O senhor não está na casa da mãe Joana. É que tá outra vez. Tá louco pra ir embora, velho. É, ele quer dormir, cara. Não, é que tá outra eu acho que vez ele quer ir embora. A hora de fazer a propaganda minha. Peraí, não é a hora. A hora vai ser quando eu mandar, o senhor se comporte. Acho que isso aqui é aquela zona lá do CocoCast? Não é. Aquela zona que os caras gravam episódio e não entra no ar. Oh, o HDR ficou bolado com isso, cara. Ficou putaço, cara. O HDR levou pro pessoal, cara. Fudeu. Ô, Barba, fala aí, você. Pô, falaram aí Pikachu versus Mickey Barqueiro. Meu Deus, cara. Aquele primeiro Mickey, do primeiro desenho da Disney. Nossa. O Pikachu ia eletrocutar a água e ia matar o rato. Pronto. Cara, eu vi que ia comer ele, cara. Aquele rato era medonho. Cara, se fosse contra o gato Félix, o Félix ganhava, mas contra o Mickey não ganhava, não. Pô, esse Mickey Barqueiro, cara, esse Mickey do início das animações da Disney, dos primeiros, ele era muito... Acho que a expressão correta era surreal. Ele dava medo, bicho. A animação em preto e branco naquela época dava medo. É, eu também achava sinistro. Essas animações são meio sinistras mesmo, cara. Hoje a gente vê, consegue até achar bonitinho, assim, mas era meio, é meio sinistrão mesmo, cara. É muito fácil você pegar essas imagens, dar uma editadinha aqui, outra ali, botar um olhinho vermelho e fica uma coisa muito satânica, cara. With lasers. Rapidinho, o Robin da série dos anos 60 contra o Robin faxineiro. Quem ganhava? A sua mãe. O Robin faxineiro dava uma surra naquele, cara. Mas limpava o chão. Quem ganhava ia ser o dono da casa, que ia ficar limpinha. A questão é perguntar, porque o nosso Robin é diarista. Ia pagar diária ou ia sem diária? Boa. Sem diária, foda. Agora o inferno vai ficar quieto, que o Moy vai fazer a consideração final dele. Cara... Sasha Grey contra Mônica Matos, cara. Caraca, Sasha Grey. Sasha Grey. E se tiver um cavalo no meio? Sasha Grey. A Sasha tem mais jeito de quem gosta da coisa, né, cara? A Mônica é mais propícia, assim, né? É verdade. Cara, a Sasha Grey deve cansar o cavalo, né? Tu sabe quando tu tá gravando, cara, e aí tu já tá concordando com tudo, velho. Tô mais ou menos assim, cara. Na boca, né? A gente já vai acabar. Então, peraí, já que o HDR tá nessa, HDR versus Liefeld. Liefeld com certeza. É Liefeld? Liefeld com HDR. Liefeld. Isso merecia uma rinha. Cada um num canto, um com Liefeld. Apontado, o outro também. Não. Já vai que lá. É essa putaria aí, só um pouquinho. se acordou. Ó, ficou bolado. Melhorado versus Superior Spider-Man. Ou melhor, é claro. Não tem nem o que pensar. É, o melhor porque tá com o espírito do inferno nele. Entrou pelo rabo dele. Ah, senhor fodão. Enfim, Moi melhor a parte, agora o Sorg vai dar a consideração final dele. Tinha pensado em Mundo Canibal contra o Happy Tree Friends, cara, mas não vai dar tempo. E é isso, a baiana de pau contra os ursinhos bonitinhos que matam com facada. Ursinhos bonitinhos que matam facada. Ah, a baiana de pau é mais didático. Ah, enfim. Agora acabou. O Flamengo perde, a culpa é minha. Chega, porra! Agora sim, senhor Felipe, senhor Barba, se os senhores quiserem, pode fazer propaganda lá de vocês, tá? Pode fazer seu jabá. Daquilo lá. Daquela coisa. Daquela coisa lá. Eu esqueço de fazer propaganda e eu tenho que pagar uma prenda lá no podcast. E da última vez esqueci. Então, pessoal, pra saber tudo de quadrinhos ou não, acesse colcast.com. Colcast com K. Certo, Barba? Certo. Eu acho legal esse entusiasmo no final da noite. Cara, pra saber tudo de quadrinhos, leia os posts do King no... Ele tem chutos. Saiba tudo de quadrinhos, o que ocorreu há 6 meses atrás. Não, mas leiam, pelo amor de Deus, leiam, porque senão ele fica deprimido, daí fica... Cara, vocês não sabem o que é a nossa lista de e-mails. Ainda mais se for sobre o que eu também, aí então... Vai, cala a boca todo mundo. É, HDR, você aproveita, faça o seu jabá que você sempre faz, ou não, sei lá. Vão conferir o ArgCast 108, que vocês vão ver o Mo e o Sorg surtando. Por causa do Superior Spider-Man, lá nós estamos refletindo sobre as merdas que já fizeram com o Homem-Aranha. E também estamos revelando as duas últimas letras da promoção do ArgCast, que vai dar um encadernado dos Novos Titãs autografado pelo Jorge Pérez. Então fiquem de olho lá. ArgCast.com, cursodequadrinhos.com.br. Aí sim! Então, senhor Daniel HDR, o Felipe quase 1 da manhã e o Barba Magnética, muito grato pela presença de vocês. Muito obrigado. Leitores não, é um podcast, eles não estão lendo podcast, porra, ouvinte. É o sono. É o sono, cara, por favor, comentem os embates, deem sugestões de embates também. Provavelmente a gente não vai esquecer de vê-los, que nem a gente fez hoje, nem pensamos nisso. Mas deem sugestões assim mesmo, pensem no que poderia acontecer nessas lutas. Chega! Porque vai ter outro, com certeza. Vai ter outros, nós faremos mais. Aparentemente digam, tá certo. E digam que podcaster que tinha que lutar com qual podcaster e quem ia ganhar também. Ratinho! Chega, porra, acabou o podcast! Ô, Super, eu baixei e não entendi porra nenhuma. O que é que tem a ver esses demonitas? Não, cara, eu só queria que o Daniel HDR visse a última imagem, o último quadrinho, cara. Tô tentando, cara, porque não tá baixando, pô. É uma sombra, quem é? 6 minutos. Não, cara, olha só essa mulher que tá, acho que, no quadrinho à direita. Ela tá rindo, você acha que ela tá rindo realmente? Ela tá não, rindo. Cara, ela tá tendo a paralisia facial. Então, cara. Não, e o pior é isso, é que o cara, o desenhista, é o Marat Mitchell. É um cara lá da escola do Liefeld, ele começou a trabalhar nos anos 90, pra ver como o cara evoluiu. O Marat Mitchell assumiu a Lady Death quando eu saí do Avatar. Cara, ele tá, parece que ele piorou ao longo dos anos. 15 anos e o cara não consegue desenhar direito, não, essa porra. Olha só o terceiro quadro, o nariz dela tá totalmente torto pra direita. Cara, que rosto é esse, velho? Chocolate. Cara, e a mulher tá embalada a vácuo, porque a clavícula dela tá, inclusive, no relevo da roupa. Cara, tá... Meu, mas esse rosto do quadro ao lado aqui, velho... A mulher parece um homem encarando a loira, a morena. E no quadro seguinte... Pá, não, chega. Chega! Chega! Ó, HDR, não olha muito não, senão pode contaminar seu trabalho, cara. Já deletei. Você vai ficar isso com o seu subconsciente, e quando você for desenhar uma mulher, vai acabar sendo essa merda aí. Eu ia falar isso, o HDR vai visualizar na cabeça, assim, cara. O que você desenhar, só vem essa imagem. Faz mal, cara, faz mal. Pronto. Vamos começar essa merda. Bom, Felipe Barba estão aí também, então vamos lá. A gente começa com... Felipe Barba? Felipe Barba. Barba. Aposto que ele olhou pra imagem do Felipe e ficou tentando entender, assim, pô, mas tá, ele é barbado, mas peraí. Tá bom, chega, vamos começar, vai. Ou de repente ele gosta de caras com barba, né? Não sei. Chega, porra! Eu levo até o infarto antes de começar o podcast. Deixa pra você chegar, sei lá, na metade, pra engrenar o podcast. Daí se infartar, vocês continuam e terminam. Dada tá começando a ter ataque de tuberculose. Ô, me deixa em paz, porra, vai chupar prego. Que isso, Dadá? Que elegante. Ô, Dadá, você não tinha trocado o remédio, rapaz? É. Começa, Léo. Filho da puta, foco. Chega, caralho, inferno, você se comporte. Dadá, cara, culpa dele. Bem-vindo, senhoras e senhores. Que pariu, filha da puta. Mais um EditoCast, eu sou o Leonardo. Hello, boa noite. Puta, a conexão de PC da Xuxa dele, que merda. ele entra... Tá ruim? Não, tá bom. Tá o netbook dele é um sabre de luz, né, velho? Você é da Angélica, é isso, cara? Pior, HDR, é um abajur de puteiro. aqueles Mac, né, que as Dondoc usavam no início. Cara. É PC do milhão, né? Puta que pariu. Ah, vão todos pra puta que os pariu, vocês todos. Aí esse viado chega pra mim, a trilha sonora quando eu falo fica muito alta. É claro, seu merda, tua conexão de bosta. É, sua edição é uma merda, seu viado. As duas bichas podem passar pra gente. Mas, cara, o microfone dele é bom, cara. Ele tava sacoalhando o chocalho pro filho na gravação lá do ARG e pegou até isso, cara. Cara, esse gif é muito antes de bom, embora, cara. Todo mundo olhando mais uma vez o urso voador. Eu tenho que ver isso de novo antes de dormir, cara. Cara, esse gif tá tão velho que o Hulk chega a ser cinza, cara. Cara, pra esse gif ser perfeito, só faltou ele falar melhor. Não. Cara, eu achei esse gif brilhante. Fantástico. Cara, esse GIF é demais, velho. Porra. Esse GIF é incrível, é fantástico, é brilhante, é melhor. É uma merda. Cara, o Hulk. Não tem o que falar, né, cara? Cara, porra, esse cara. Sujeito cobra $20 pra dar um autógrafo em qualquer Comic Con. Também, cara, ele deve viver disso desde a década de 70, velho. Quem? O Lou Ferrino ou o Urso? O Urso. O melhor é que assim, no finalzinho, ele tá caindo, tá acabando a tela, o bracinho começa a se mexer, assim. Cara, tá eu acho que uma pessoa vestida de urso deve cair na água, isso aí. Pode crer, cara. O bracinho se mexe. Não, não é. Cara, quando ele levanta, você vê o braço se mexendo. Eu acho que realmente tinha uma. Não, é legal não. Que ele joga de um lado o urso e no segundo take ele tá de outro lado, né, cara? É. Não, agora pensem comigo, se for um ator, cara. Que papel de fudido, né, velho? Olha a vida do sujeito. O cara tem que se jogar em cima de uma plataforma num rio, vestido de urso, sendo que tem um cara, sendo que tem um cara que deve ter o QI menor do que o dele, pintado de verde. Ah, cara, o pior de tudo, cara, é o seguinte, porra, você passa por essa humilhação, esse constrangimento, corre risco de vida, de acabar com o pescoço quebrado dentro de uma fantasia de urso de pelúcia, dentro de um rio gelado. Aí quando você sai do rio, todo fudido, se sentindo um cocô de gente, o diretor chega, erramos o take, vamos ter que fazer de novo. Não, aí o cara olha assim, aí, cara, porra. Mas o urso tá molhado, diretor. Foi, não, cara. Assistente, pega secador de cabelo. A musiquinha do piano foi inspirada no urso indo embora, na verdade. Cara, meu Deus do céu. O cara deu um soco no urso, cara. O Luffy Rigno deu um soco no urso, cara. Ele deu um soco no urso mesmo, cara. O urso tá ficando sujo, cara, de verde. O urso tá ficando verde. Devia rolar muita droga nesse urso, né, velho? É muito bruto, né, cara? Eles chaparam o urso pro Luffy Rigno dar um soco, cara. Só pode ser isso. E, tipo, dá pena do bicho caindo na água, né, cara? Você vai ver lá, o Lou Ferrino era produtor desse episódio, né? Ele pagou pra dar um soco no urso.